96.2. Electra Live. Save the baby. Just stay. for life. Chris Space on Radio Argencia 96.2. We'll be right back. crisp space on Radio Arkansas 96.2. We'll be right back. KNCL 96.2. Zoom. Like the rain, rhythmic movements in unison with us. 96.2 Electro Live. We'll be right back.

Electra Live, Chris Space, on Radio RKNCL 96.2. Let your body speak. Don't put up a fight. This time is free. 96.2 Chris Space. Electro Live, Chris Space, on Radio Arkansas 96.2. every band we run. Every time they feel like done, I'll be done. Everything done, sound them done. I can feel your pulse so relentlessly. Baby, somewhere run, yo. We'll be right back. 6.2. Got no feelings. Electro Live. Chris Space. On Radio Arkansas 96.2. Electro Live. Chris Space. Excellente soirée, fin de soirée. D'ici là, profitez, soyez prudents. Ciao. Electro Live. Nós acreditamos que não será tanto como a estimativa da Ana. A Ana apontou no passado para 8, 9 mil milhões. Nós acreditamos que pode ser qualquer coisa entre estes dois valores, mas não queremos antecipar, porque isto não é de achismos. Miguel Pinto Luz, que respondeu a apenas 3 perguntas dos jornalistas, adianta ainda que quer começar já amanhã as negociações com a ANA Aeroportos e garante também que o Primeiro-Ministro falou com Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, sobre o novo aeroporto. E o secretário-geral do PS foi o primeiro a reagir ao anúncio do governo Pedro Nuno Santos que em junho de 2022, quando assumia a pasta das infraestruturas do Executivo, foi desmentido por António Costa quando anunciou uma decisão para o novo aeroporto. Esta noite saudou a decisão e assume a congratulação pessoal por ver a obra do novo aeroporto avançar finalmente. E daí o apoio do Partido Socialista a esta decisão e do apoio do Partido Socialista também às decisões que dizem respeito à terceira travessia do Tejo, que é fundamental e é muito importante que todos tenham consciência disto mesmo. Ela é muito importante, não apenas por causa do aeroporto, mesmo que não houvesse aeroporto em Alcochete, a terceira travessia do Tejo era muito importante, desde logo, não só para ligar Lisboa a Madrid, mas para ligar o norte de Portugal ao sul do país, e é, portanto, uma infraestrutura também ela muito importante. E por isso saudamos a decisão e queremos dar nota do apoio inequívoco do Partido Socialista e a minha congratulação pessoal por podermos avançar com a solução em Alcochete. Na rede social X, o antigo Primeiro-Ministro António Costa felicita Rosário Partidário e todos os elementos da Comissão Técnica Independente. Saúda também o que apelida de maturidade democrática do Governo e do Partido Socialista a honrarem o compromisso assumido. O líder parlamentar do PSD também...